Após algumas reuniões em Foz do Iguaçu e em Brasília, o prefeito da cidade, Reni Pereira, anunciou que no próximo dia 10 de março será entregue o projeto de duplicação da Avenida Felipe Vancher para a Caixa Econômica Federal, com todos os trâmites municipais finalizados, aguardando apenas a liberação dos recursos pelo governo federal. Essa obra faz parte de um conjunto de obras que foram liberadas para o município de Foz do Iguaçu, o qual engloba também o prolongamento da Avenida Andradina e das marginais da BR-277. O crédito já foi homologado depois da demonstração do município na capacidade para receber esse recurso, que é um empréstimo, apesar de fazer parte do Programa de Aceleração do Crescimento. Segundo o secretário de Obras de Foz do Iguaçu, Luiz Roberto Volpe, na terça-feira foi liberada a operação de crédito e o projeto será entregue no próximo dia 10 de março na Caixa Econômica Federal. Após isso, será preciso aguardar apenas a liberação dos recursos por parte do governo federal para o início das obras. Marjorie Colombari para a CBN Foz.